Posso? Pode. Você me passa a tocha? Valendo! Estamos começando mais um beijo. Não é assim que você começa. Não, com certeza não. Calma, volta. Eu gosto de jogos, 271, tomada 2, ação. A gente deve estar vermelha que nem o pimentão. Ou então ela tá abrindo o podcast. Ai, juro, eu tô tentando lembrar como que se fala, não me lembro. Não é difícil, é só você falar o nome do programa. Ok, vamos lá. E eu gosto de jogos e diversão em sua 271ª edição. Olha, falei. Caralho. Aí, eu não acerto nunca. A mulher chega certa de primeira e fala: cala a boca, ninja. Chupa. Valeu. Cá estamos mais uma vez reunidos com uma apresentação diferente, mais leve, mais rosada. Temos que nos adequar, não? Mas enfim. Mas estamos aqui reunidos hoje, meus amigos, para comentar sobre a bolota rosa da Nintendo, que é o Jigglypuff! Yeah! Kirby! Yay! Que nesse mês de abril comemora 30 anos de existência. Caraca, a gente tá velho pra caralho, frente. Cara, o Kirby tem quase idade. Quem sou eu pra reclamar da cidade? Peraí, mas como é que o Kirby tem 30? Não é 25, não? É. Não é 25? Ok, então vamos lá, de novo. 25, hein? Calma. É, o Kirby não tem 32. Pera, gente, eu sou de humanas, calma. Ele foi lançado em 92. Vamos sim, abrir os miçangas. Supondo que o Kirby ganhou uma miçanga em cada ano desde o dia que ele nasceu, ele tem. Não, calma. Olha, ele foi lançado em abril de 92. 27 de abril de 92, se não me engano. 6 anos depois de eu ter nascido. Se eu tenho 31, ele tem. Isso faz lógica. Ele também nasceu 6 anos depois de eu ter nascido e eu tenho 30. E aí, senhor Fadão? Explica aí, senhor engenheiro. Tinha 6 anos, meu irmão era metade da minha idade. Hoje tenho 70. Quantos anos? Muito bom. Enfim, foda-se. Estamos aqui hoje pra falar de Kirby. E pra quem não sabe, está dando mole. Eu sou a Jéssica Pinheiro e eu estou aqui com Ninja Inimigo Falco! Com o Ilapso. Com o Dag. Dizem que o Kirby é um travesseiro, né? Mas ele é uma coisa meio gorda, meio rosa, parece o Baeri nos tempos ruins. Pode ser tudo que você quiser. Porra, é, tá morto. Isso, cara, aí. E com o Kimerazzi. Não, errei. Putz. Errou mesmo. E bem, falaremos mais sobre esse joguinho bonitinho, fofinho e cheio de mecânicas ou não, né? Que chegou aí há 25 anos ou 30 anos. A gente ainda vai decidir aqui. Depois, produção, Ximenes. Chegou aqui que é 25. 25, muito obrigado. Ximenes! Ai, podia mudar, hein? Pode. Sempre vai ter o conselho do Ximenes no programa. Caralho, aí esse é muito pica. Eu vou perguntar pra ele se ele. Vou perguntar pra ele se ele topa gravar o conselho do Ximenes todo final de episódio. E-mails saindo da sua boca enquanto você vomita. Uma coisa bonita. Tem as pessoas. Quem é que vai começar? Dá um paro aí, para aí. GG, já começa, porque é hoje o e-mail gigante. GG já começa. Ah, foda-se a GG, né? Porra. Não, eu já gravei e-mails. Você já gravou e-mail? Tá, então tudo bem. Então, já gravou e-mail. Eu começo, vai, essa porra. Deixa eu gravar, vai. Então vai, damas primeiro, regra é clara. Não, caralho, eu vou falar isso depois, vamos lá. Ai, meu Deus. Damas primeiro é mais compressão. O trigger é mais rápido fora do programa. Foi esse trigger. Não é ladies first, é ladies spared first. Caralho? É. Oi? Tá bom, vai, começa assim mesmo, vai. Vamos lá. Matuto é o nome da pessoa que mandou, é isso? Eu sempre coloco o nick em cima. Ok. Saudações, tarugos. Este é o primeiro e-mail que mando. Meu nick no Ragnarok Online, nunca joguei Counter-Strike, era Matuto. Nossa. Porque eu vivi no sertão da Paraíba até os 14 anos. Sou ouvinte desde o final de 2015 e meu primeiro episódio foi o de Final Fantasy VII. Acho que era o último de 2015 até. Perdoem se vierem erros de português, pois estou sendo sodomizado por um tigre. Não, não perdoarei. Tá fudido. Não perdoa. Não, não perdoa. Português aqui, você tá lascado. Brincadeira, é. Mas eu cuspi refrigerante no notebook depois que um ouvinte disse que tinha uma cópia do Mass Effect, especialmente pra enfiar no... Nerd Inverso... Achei bonitinho que surou o palavrão. Nerd Inverso... Né? O cara tinha uma cópia de Mass Effect, disse que tinha uma cópia de Mass Effect pra enfiar no cu. Mas cu não é uma palavra proibida, cu é cu. Todo mundo tem, exato. Mas cu é palavrão? Sério mesmo? Não tem. Ah, eu acho que tá, é, mas é, convencionalmente é. É que nem falar peru, você vai falar peru. Não, ele é uma palavra escrachada de anos, só. É vulgar. É chulo, é não cabe. Chulo. E bunda? É chulo. Bunda pode? É vocabulário chulo. Bunda claro que pode. Bunda então, pode, bunda é válido. A origem já é toda fodida mesmo, então usa logo. Vamos lá, Nerd Inverso, seu amaldiçoado. Quem é Nerd Inverso? Foi o cara que disse que deve tinha ser o cara a que enfiou o Mass Effect no cu. Entendi. Que a sua mãe passe em frente ao seu computador logo na hora que sodomizado por um... Logo na hora que sodomizado por um tigre estiver sendo lido. Nossa. A mãe dele deve estar vacinada. Me chamou pro e-mail, eu tô até lendo aqui. Eu ia escrever aqui alguma coisa sobre Castlevania, mas eu vou confessar que geralmente não tenho nada a acrescentar nos podcasts, e por isso nunca mando e-mail. Vai parecer meio lambeção de saco. Lambeção existe? Existe, não existe. É um neologismo válido. É, já foi usado lá. Já foi usado três vezes que ele é socialmente okay. Aceito. Mas não saco porra nenhuma de games e me contento só em ouvir o podcast. Caraca, ele tá ouvindo um podcast que é de jogos, mas ele não manja de jogos, isso é boa. Cara, ele ouve por causa da minha voz sexy. Ah, ok, sentido. Justo. Eu tive... Agora então, porra, ele vai pirar, né? Sim, pirar muito. Vai te stalkear. Eu tive vergonha até de dar um oi lá na comunidade do Facebook, sou um merda mesmo. Ele é tímido, vamos dizer. Mas assim. O Daigo pediu um e-mail, então toma esse aqui, querendo ou não. Porra, mandou um gigante logo de cara, né? O feedback tá violando várias regras. O feedback é mais pro podcast e não um episódio em específico. É sobre a interatividade do podcaster com o ouvinte, que alguém comentou nos e-mails do episódio de Castlevania. Eu vou dizer isso como podcaster fracassado que sou, pois tive um podcast lá em 2011. Cara, ele tá sugerindo que a gente é podcasters bem-sucedido, isso? A lógica dele é essa. Porque se for, ele não sabe o quanto ele tá errado. A gente só insiste na diferença entre nós e ele. Esse podcast acabou depois de 23 episódios por causa de um desânimo da galera e também umas brigas internas. Ah, podcast 101, né? Normal. Pois é, drama. Drama sempre. Normal essas coisas. O que eu, do alto do meu fracasso, acho sobre essa interação é que, como a mídia podcast tem um certo delay entre a mensagem e a resposta, visto que o podcaster só vai ler no próximo episódio, que só vem em uma semana, 15 dias ou um mês depois, o ouvinte acaba meio que desanimado de mandar e-mail e deixa pra lá. É um pensamento muito válido. É uma opinião. É válido, mas não faça. Segura essa viadagem e manda e-mail. É uma opinião, mas eu discordo. É válida, claro, mas... Exatamente. É aquilo. Tudo válida, mas eu discordo. Pensa no tempo que as pessoas trocavam cartas. Preguiça... Como é? Sim. Trocavam cartas. Exato. Sim. A linguagem não... É porque essa galera, essa geração millennium, tá tomada com tudo online real time. E não consegue esperar uma semana pra... Sim, sim. Pura peteca, e a preguiça... Você faz faculdade? Já mandou e-mail pro orientador? Pois é. Que demora. Pois é. Se demora duas semanas, foi rápido. E tem a preguiça que o feedback dela não é tão importante. O podcast é como se fosse algo que sempre vai estar lá, é de graça mesmo. Aí o pessoal chora quando algum podcast acaba e depois não sabe por que foi. Sim, exatamente. O pessoal prefere uma plataforma mais interativa como o YouTube ou Twitch, pois o streamer responde na hora, ou tem alguém que modere o chat no stream. Além do mais, os vídeos saem com maior periodicidade, às vezes um por semana, por isso a mídia podcast parece nunca pegar de jeito aqui no Brasil. Cara, validíssimo seu ponto de vista. Na época do meu falecido podcast eu ficava muito puto com isso e olha só eu aqui fazendo a mesma coisa, joguem pedras em mim. Tá mal. Mas como assim? Ele tá falando que se saísse mais podcast. Eu voltei, tá? Quer dizer, voltei, apareci pela primeira vez aqui, ninguém sabe de onde eu vim. É, ele tá falando que se saísse vários podcasts por semana e as pessoas iam ouvir mais, ou é isso? Não, é isso também, mas acho que o ponto dele principal é que o YouTube e o Twitch são muito mais interativos. Cara, do que o podcast. Eu discordo muito sobre essa questão de interatividade no YouTube, porque você pode comentar à vontade, você pode comentar que nem um retardado. Sim, até eu posso muito dificilmente a pessoa vai te responder no YouTube, a não ser as outras pessoas que estão visualizando, não a pessoa que produziu. Sim. Aliás, é bem possível que seja o único podcast do universo que lê os e-mails. Tudo bem que a gente recebe pouco e-mail, né? Tem isso, a gente recebe 100, a gente não tem como fazer isso. Ou vai ver os outros não leem porque já nem recebem também. Eu não sei, é difícil. Mas o ponto de vista dele é válido, mas eu não concordo totalmente, principalmente na questão do YouTube. Pelo ponto de vista dele é válido, mas eu acho que ele tá muito preocupado com a questão do tempo, do imediatismo da resposta. É, sim. Não é bem por aí. Sim, típico millennial. É provável. Mas eu acho que deve ser um millennial. Ao contrário das outras mídias, eu acho que o podcast é que dá uma resposta mais direta ao ouvinte. Sim. O cara manda um e-mail, vai ser respondido e tal. Mais personalizado. Aqui, especificamente, você vai ser ofendido pelo Castro e o Douglas. Com muita vontade. Cara, até agora eu não fico bem sereno. Porque susto, eu estou lendo. Bem sereno. Sim, vamos lá. Eu identifiquei com a história da Gé. Quando ela falou que olha os pais só. Dela pediram pra ela não se juntar com aquela gente. Eu não lembro direito dessa história, hein? Qual podcast que foi? Você falou que você não saía de casa porque seus pais não deixavam. É, eu ficava jogando videogame, era isso mesmo. Sim, sim. Eu não lembro qual podcast que foi, mas ok. Logo quando cheguei na cidade, no alto dos meus 14 anos, eu fui jogar bola com os meninos do bairro em um terreno que ficava atrás do colégio. Quando eu cheguei em casa, todo sujo, minha mãe foi me virar de cabeça para baixo para ver se não tinham arrancado um pedaço de mim. Ela não me bateu, mas o que ela fez foi tão horrível quanto... Caraca. Nossa. Quando eu disse que fui jogar bola, ela começou a lavar os meus pés com álcool. Caralho! O moleque tá com PTSD até hoje. Né, encasquetou que eu tinha pisado em cacos de vidro imaginários. Imaginem que a sua memória de adolescente mais forte é a sua mãe lavando seus pés, tal qual Jesus Cristo. Mãe super protetoras, quem nunca? É, não, sim, eu entendo essa história. Muito bem, inclusive. Mas eu não passei por isso de ser. Como é que é? Não tão extremo. Não, como é que fala quando você. Não é dedetizar a parada, é. Caraca. Porra! Higienizar. Não é higienizar, quando você limpa com álcool a parada. É... Estados Unidos. Já viajei lá. Quando você limpa. Desinfetar. Não desinfetar. Caralho, eu pedi a palavra. Esterilizar, obrigada. Era isso mesmo. Eu não passei por essa esterilização que você passou, matuto. Deixa eu abrir aqui, me perdi. Engraçado. Isso aqui é uma pergunta direta pra vocês, Daigo, Senhor da Eternidade. Vocês não sentem meio que uma vergonha de se ouvirem no podcast? Não. Cara, não, porque eu não ouço. Quando eu ouço, eu não tenho vergonha nenhuma. É, quando eu ouço, eu não tenho vergonha, mas eu não ouço. Eu tô nessa pergunta dele. Alguém da família de vocês já ouviu o podcast e sabe o que vocês fazem? Minha mãe já ouviu. Cara, eu acho que meu primo pode ser, certo? Eu tenho alguns colegas de trabalho que já me escutaram. É estranho. Meu tio... Mas sei lá, cara, é verdade que eu não penso nisso. Meu tio isso. Também vê, às vezes, as coisas que eu falo em podcast ou postagens minhas na NGP e é... Às vezes é meio constrangedor. Ele zoa. Não, ele não zoa. Ele só comenta. Eu tinha uma colega de turma da faculdade. Entendi. Que ouvia o podcast e não falava comigo. Caraca. Aí, de vez em quando, ela falava alguma coisa que eu falei no programa e eu achava estranho. Cara, como é que ela sabe disso? Era muito estranho. Caraca. Bizarro. Meu tio, ele não me zoa, ele, tipo, comenta, ele tenta, sabe, debater comigo a parada. Mas é muito estranho isso. Ele força. Não, eu debato com ele as paradas, ele chega aqui e a gente debate um monte de coisa, mas é meio estranho, tipo, ok, caralho, ele tá me acompanhando, sabe? Entendi. Continuando, quando o Daigo comentou que ouve o podcast enquanto faz alguma coisa, eu lembro de um episódio do meu podcast em que o host, eu não era o host, perguntou pra mim: e aí, cara, você tá calado aí, não vai falar nada, não? E eu fui me tocar. Clássico. No meio do episódio que eu tava participando de uma conversa e não ouvindo um podcast. Caraca! Nossa, Nossa senhora. Olha, eu conheço o oposto dessa situação. A pessoa tá falando, achando que tá sendo respondida, mas o microfone tá mudo. Só que você tá ouvindo. Já ouvi história sobre isso também. Não, mas também tem uns doentes que no podcast respondem, tá ligado? É, então. Sendo que, tipo, obviamente, não tem ninguém ouvindo. É igual aquele meme, já viram? Do o menino na foto da sorveteria? Ele sorrindo junto. Ah, é, sim. Eu comentei isso com alguns outros podcasters na época e eles me disseram que isso acontece direto com os convidados deles, principalmente quando o convidado é fã do podcast. O convidado lá... Ah, sim, que esse do Cowboys e tal, o cérebro do Google. O convidado lá sem falar nada, aí o host pergunta alguma coisa, o convidado fala, hã? E se toca aqui, não tá ouvindo. É tipo assim, meu Deus, o podcast é uma vida. Se toca que eu não tá ouvindo o podcast semanal, como sempre faz, mas participando. É nesse momento que você quer enfiar a cabeça na bunda. Não chega tanto, não sei, cara. Nunca tive essa vontade. Eu nunca tive essa vontade na minha vida, eu sei, acho que, sei lá, as pessoas têm que conversar mais, né? Viver mais. É. Estranho, né? As pessoas estão aqui conversando comigo. Caraca, como assim? Uma conversa que eu estou, mas eu não faço parte? Como assim? Eu não vou colocar o nome do meu podcast aqui, pois o cara que cuidava do site deletou tudo. Ele tinha mais vergonha do podcast do que eu. Mas era um podcast de RPG de mesa, olha só. A potencial. Isso explica por quê. Cara, vergonha. Beleza. Eu ouço hoje e vejo. Qual que é o precon com RPG? Não, eu não entendi. Não, pode continuar. Eu ouço hoje e vejo como era uma merda. Gente teclando o tempo inteiro, fungando e comendo cheetos e por aí vai, caralho. Você ouviu esse programa aqui hoje? Vai ouvir ainda? Deve ser a tal síndrome dos primeiros episódios do podcast. Todo mundo sente vergonha. Mas o meu podcast era o podcast todo. Que merda. E vamos que vamos. Essa porra de... É. Né? Essa porra de Michel Douglas ficou na minha cabeça até. Michael Douglas! Michel Douglas. Michel Douglas. Michel Douglas. Nunca mais eu vou dormir. Michel Douglas. Michel Douglas. Eu não tinha lido, não tinha visto ali, eu li direto o Michel. O Douglas ficou na minha cabeça até agora. Acabou o podcast. Qual o nome do nosso amigo aí? Matuto. Brother, você é muito inseguro. Provavelmente você é jovem. Perde esse medo, cara. Seu programa não devia ser tão merda assim. Sim. Você deve ter o que falar. Perde esse medo, se solta, cara. Cai na sabe, se joga. Seis de Menas. Cara, abre suas asas. Menos ele não vai ser nada, cara. Não, mas seja menos. Seja mais, no caso. Seja mais. Abra suas asas e solte suas feras. Cai na gandaia. Nada é assim, cara. Se você ouve isso aqui, você vê que muitas vezes a galera tá aqui só conversando e tal. É. Tem gente comendo cheetos, socando teclado. Tem um filho da puta que clica no mouse como um corno. Cara, teve uma época que se esforçava pra tipo, tentar fazer uma parada séria, mas depois de um tempo a gente se ligou que a gente nunca ia ganhar dinheiro com essa porra e a gente meio que tocou. Mas, cara, acho que esse é o caminho, é o melhor caminho, porque se você ficar tentando ser sério. É exato, se você ficar tentando ser sério, a parada só vai ficar chata, sabe? Sim, vai ficar muito, sei lá, pasteurizado. Não, você vai ficar lendo descrição de Wikipedia. Pode ser também. O teu podcast de RPG, cara, certamente vai ter uma galera que ia se identificar. Podcast é mídia de nicho. Não tem erro. Volta. Se é o teu barato, tenta, cara. Perde esse medo aí. Vai tentar. Você tem a benção do bot. Como dizia o sábio. Exatamente. O Daigo vai te ouvir. Ele vai te comentar todo o programa. Eu vou? Amém. Daigo, se compromete com o podcast do menino, Daigo. Vai tomar no seu cu. Eu comprometo o Baeri a ouvir. Ele vai ouvir. O Baeri? O Baeri gosta de tudo, né? Tá bom. O Baeri nem tá aqui, pô. Mas ele curte RPG. Ele curte RPG. Antes de começar o programa, eu só queria falar que o melhor Kirby é o Kirby Sonic. Valeu, falou, beijo. Ok. O melhor Kirby é o Kirby Ryu, porque ele tem a peruca do Ryu, a faixa na cabeça do Ryu e ele solta Hadouken pela boca. Pela boca? Gente, já começou? Sim. Ou eu tenho que... Você que manda. Então, pera, eu não tenho onde bater pra imitar o... Então eu vou bater palmas. É uma boa. Essa amigos. O cara ligou o switch aqui quando bati na mesa. Saiu do lugar e ligou. Como isso acontece? É porque quando eu bati nele, ele deu uma levantadinha do dock. Aí ele liga. Que eu tirei do dock, ele liga a tela, sacou? Caralho. Eu pensei que eu tinha ligado com batendo palma. Imagina que foda seria. Impossível. Dá pra fazer isso com Xbox. Xbox, né? Ok. O melhor da Xbox é você chegar do lado dele e falar alguma coisa tipo Xvideos, aí ele, ah, sim, Xvideos, aí abre lá na sala. Yes. Não deseja continuar. Xbox, não ter Xbox. Enfim, meus amigos, qual foi o primeiro contato de vocês com o Kirby? Gegé, minha amiga, vou te falar que antes de Smash Brothers, eu não conhecia essa bolinha que é formada de amor, carinho e tesão. Então, isso é muito você, discutível. Marty estreou em Smash Brothers também, né? Sim, tipo isso. Você falou isso alto em casa, pega. Cara, se eu falar que o Kirby é feito 90% de tesão, a Ju vai aparecer e vai falar, é verdade. É verdade. Cara, Kirby ser feito de amor, carinho e o que mais você falou? Tesão. Tesão. Ok, eu concordo em partes. É um pouco discutível. Não, porque pensa só, a gente tem aqui em mãos uma bolota rosa, né, que teoricamente por fora ela é toda fofinha, bonitinha, ela plana e. Só que a principal habilidade dessa bolota seria engolir os inimigos por inteiro e absorver as habilidades desse inimigo. Eu queria muito saber o que o criador do Kirby estava pensando quando ele saiu com essa ideia, né? Ele deve ter visto uma cobra. A cobra engoliu um bicho escroto, tipo uma vaca, sei lá. Tipo assim, caralho, ia ser muito irado se a cobra fosse fofinha. Porque ia ser um bicho escroto fofinho, ia ser irado. Pronto, bola rosa. Não, na verdade, a Nintendo, ela tava com os jogos do Mario. E aí, no intervalo dos jogos do Mario, os caras chegaram e falaram, então, que tal a gente ter um joguinho pra lançar enquanto a gente produz aqui os Marios, né? A gente precisa de um jogo pra ter no catálogo enquanto a gente tá aqui nos hiatos de um Mario pra outro. Aí, Sakurai, chega aí, cara. Sakurai, né? O Masahiro Sakurai, lá da HAL Laboratories. Laboratories? Foda-se. Labo, foda-se. Laboratory. Pela todas as sílabas. Laboratory. Não, Laboratory. Aí parece um labrador, cara. Labs. HAL Labs. Obrigado, Pivoto. Então chamaram lá o Sakurai da HAL Labs e falaram aí, tem como você criar pra gente um joguinho que tem apelo infantil, mas também seja apelativo pra os adultos? Aí ele, claro, deixa eu criar aqui alguma coisa. Ele veio com uma bolota rosa que absorve os inimigos e tem que salvar a terra dos sonhos de um rei que tem a forma de um pinguim que quer acabar com todos os sonhos e toda a comida do mundo dele. Fim. É o rei DDD. O rei DDD. Personagem do Smash, hein? Sim, na época também tinha o Sonic e o Kirby, eles têm um certo paralelo por causa dessa história envolvendo os animais, né? Porque tanto o Kirby quanto o Sonic tem que salvar os animaizinhos, no caso o Sonic tinha que salvar eles de ser robotizados, o Kirby tem que salvar eles de passarem fome e de não terem mais sonhos. Que triste, né, cara? Né? Que profundo. Eu não sonho mais, cadê o Kirby pra me salvar essa desgraça? Não tenho mais sonhos, apenas desespero e pesadelos. Kirby, por favor, nos salve. E aí ele vem na sua... Gonzaguinha, não dá pra ser feliz. Não dá. Ele vem ele na sua estrelinha, que é o Warp Star dele, e ele vai em busca dos sonhos perdidos da galera. Veja só que profundo. Caralho. Mas essa é a premissa básica do primeiro Kirby. O Kirby, ele é curioso. Devourer. É Devourer igual o Nekali do Street Fighter. Devourer. Que o Sakurai, quando criou o Kirby, começou a criar o Kirby, ele tinha 19 pra 20 anos. Uhum. E ele é novo ainda, na verdade, né? Ele é um dos mais 25 novos. Anos, ele é um dos caras mais novos. Ele é um desses prodígios, igual o da semana passada, da Square, que eu odeio, que eu esqueci o nome. Nomura? Eu agora vou te lembrar o nome dele, vou te odiar mais. Que também é novinho, etc. E... E aí, ótimo. E aí, eu imagino que você tá no muro, aí o Hilatus. Desespero. Odeio, que odeio. Igual o pai do time, quando. Fulano, é só eu com. Nomura. Nomura, odeio, que odeio. Odeio. Eu odeio Nomura, ponto. E aí, o Sakurai, ele com 19 pra 20 anos, recebeu essa missão de criar um jogo pra Game Boy, e a ordem que ele recebeu era: você tem que criar um jogo que seja fácil pra que qualquer pessoa que não está habituada com videogames, nessa nossa nova proposta de videogame portátil, consiga pegar esse jogo e, em não muito tempo e com não muita dificuldade, consiga concluir o jogo, se divertir, sem ter um processo de frustração na sua curva de aprendizado. E aí ele começou o desenvolvimento. No que ele começa o desenvolvimento, precisa de arte, etc. Mas pra fazer o teste das mecânicas que ele tava desenvolvendo, ele, pra não gastar tempo desenvolvendo um personagem, desenhou uma bola, botou dois olhos e uma boca. E foi testando. E aí ele... Qual o nome desse boneco? Popopô. É o Popopô. E aí foi... Era Twinkle Popopô. É, e aí mas era. E aí ficou a bola com dois olhinhos e a boquinha. Só... Eles chamavam de Popopô, Twinkle Popopô no começo, e aí vem o Kirby. De onde saiu o Kirby? Kirby, a história... Venhamos, Popopô não é muito mais maneiro que Kirby. Eu acho zoadaço, cara. Popopô. Eu acho zoadaço. Twinkle Popopô? Não, Twinkle Popopô. Popopô, cara. Cara, ele é um popopô que brilha. É um popopô, sabe? Cintilante popopô. Popopô. Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Tem a musiquinha dele já, né, tema, que o Nintendo poderia ter usado se tivesse seguido com um pouco. Deixa, sabe que a música tema do Kirby é a do Gourmet Racing, que é pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Mas pega, imagina o que faleceria se ao invés de pam pam pam se ele fosse po po po po po po po po po po po po. Olha só. Mas enfim, o nome Kirby, que provavelmente vocês estão se perguntando onde saiu, veio de um advogado que defendeu a Nintendo na época Jack do... Kirby, né? Do... Jack Kirby, né? Jack Kirby, o maluco. Não, Jack Kirby é o... Da... Jack Kirby é Deus. O nome Kirby, ele saiu de um advogado que representou a Nintendo no tribunal quando eles foram acusados de plágio e o caralho a quatro pela Universal, né, de usar o King Kong, que seria o Donkey Kong lá no primeiro jogo do Gorilla. E aí ele representou a Nintendo e ganhou e tal. E aí os caras, opa, esse cara aqui, ó, merece ter o nome dele em uma bolota rosa. Eles deram. Esse cara já salvou. Caraca, ele deve sair uma bolota rosa. Imaginei, é tipo o Mario, né? Imaginei. Mario virou Mario Chegale. O Ace Attorney Kirby. Objection! Porra, eu jogaria. Acho que você tem Kirby. Cara, o seu popô agora foi tipo Darude Sandstorm. Cara, internet é fenomenal. Obrigado. Ah, acharam. Achou? Achei. É pra isso que você paga internet, né? Deixa eu ver. Meu Deus. Chechen! Que bonitinho. Tem até a gravatinha, que fofinho. Enfim. Mas então, o cara chegou lá, mandou bem pra caralho. Ele falou, cara, aí, tá aí. Tu vai ser o boneco rosa. E o maluco falou, cara, já é, fechou, tá sendo. Deixa eu ver se tem... Qual é o nome do cara? Kirby. Qual é o Kirby Nintendo que você acha? Ah, foda-se. Não, caralho, que jogador. Kirby Attorney Nintendo. John J. Parada errada, meu irmão, teu godô. Game Boy, pelo menos o tanto que eu joguei, sem antifenômeno Pokémon, antes de todo mundo ter um Game Boy, antes de Game Boy ser uma coisa legal, Game Boy aqui no Brasil, pra mim pelo menos, era uma coisa que só os meus super amigos milionaires tinham, que eles iam lá nos Estados Unidos, traziam um tijolão Game Boy e jogavam, beleza. Uhum. Apesar E todas as pessoas que tinham Game Boy nessa época, antes de sair Pokémon e tal, tinham Tetris, porque era uma máquina de Tetris. Era o que vinha, né? E tinha um joguinho do Wario, que fazia sucesso pra caralho. E não lembro que tinha muito Mario, não. Kirby. Certeza que já tinha Wario Land? Acho que tinha. No Game Boy, acho que não. Era ainda. Era Wario World, que época o PH da fala. Mario Land 2, não. Ah, sim. Eu posso estar falando isso em 96, sei lá, quando a gente tinha 10 anos já, pô. É por aí? Quando a gente tinha 5, 6 anos, realmente. Ninguém que a gente conhecia provavelmente teria um Game Boy, porque é uma questão cronológica, né? Game Boy, ele fez o principal título do Game Boy, principalmente aqui no Brasil, foi Pokémon também, né? Porque falava em Game Boy, a galera já pensava em Pokémon. Ah, até porque em 99, no Dia das Crianças, as lojas americanas, o maior Natal do Brasil, fez uma promoção que você comprava o Game Boy com o Game Link e um cartucho de Pokémon, era um bundle, que foi feito e era R$300. E parcelava em 12 vezes. Muita gente comprou aí, eu tô nesses. Valeu. Não era 80 ou 90, não? Não, cara, com certeza não. Eu lembro. Mas... Ah, não, era pixelado. Mas vamos lembrar que R$300 naquela época valia mais do que dinheiro. Era um dinheirão, sim. Mas o Kirby, ele de fato, ele passou. Ele era muito desconhecido, muito underground. Mesmo a Nintendo tentando fazer essa tática de: olha aqui, enquanto a gente faz um Mario e outro, toma esse joguinho aqui que é fácil, que vai te convencer, que é fofinho, bonitinho e tal, tal, tal. Que vocês eram numa gerada só. Eles tentaram essa tática, mas ainda assim, pelo menos pra gente, ocidente, o Kirby ficou ainda muito apagado. Só quando lançaram Super Smash Brothers, que aí o Kirby realmente veio ao mundo para o que ele deveria fazer. E era muito engraçado porque eu conhecia a figura do Kirby, eu sabia que Kirby era de algum jogo. Curiosamente, eu achava que o jogo do Kirby era um jogo tipo Tetris, eu não sabia que era um jogo de plataforma, porque eu acho que teve algum jogo tipo Tetris, alguma coisa assim. Você deve ter visto aquele de minigame dele. Tem uns. Tem alguns jogos de Kirby que é só minigame dele. É, o Superstar é aquele que é 3 em 1 de Super Nintendo. Isso. E tem um que é meio Tetris, meio Bejeweled da vida. Sim. Isso, cara, era muito legal. E quando eu conheci, joguei no Super Smash Brothers com o Kirby e logo se tornou o preferido de jogar, achava mais divertido. Eu cheguei a questionar um amigo meu, falei, cara, esse aí dá um personagem maneiro pra jogar um jogo de plataforma. E idiota eu, que não sabia que existia, né? E o meu amigo, provavelmente Comandante Cobra, não lembro, falou, seria maneiro se tivesse mesmo. E só depois de anos eu fui jogar e fui conhecer que tinha. Eu joguei o do Nintendinho. Não teve nenhum de Super Nintendo, teve? Teve o Ultra. Aqui o Kirby Superstars Ultra, que ele é justamente o que eu tava falando, que é três em um. São tipo três historinhas do Kirby em um. Sim, este é um, mas tem mais jogos de Super Nintendo do Kirby, sim. Tem um que sim, é. Sim. Tem o Dreamland. Um dos Dreamlands tá no Super Nintendo também. Não tinha uma dúvida, então. Um para caralho. Meio que a resposta certa já. Mas o fato de eu não ter tido tanto contato com o Kirby é falha minha ou é uma coisa que não foi no Brasil mesmo? Ele não foi tão divulgado no Brasil assim. No Brasil, muito na época do Super Nintendo, dominava Donkey Kong, Super Mario. Cara, eu vou te adiantar uma coisa. Com certeza a locadora do seu pai tinha uma cópia do Bootstrap, provavelmente. Que é um dos de Super Nintendo e tinha uma cópia do Superstar. Não, meu pai não tinha. Na época do locador do meu pai, o Super Nintendo já tava fechado. Foi na época do Phantom mesmo. Eu lembro de ver as fitas do Kirby nos locadores que eu ia, tinha pelo menos uma ou duas. Quando eu comecei a prestar atenção em Kirby, não foi nem no Super Smash Bros, foi no o que tinha de Nintendo 64, que é o Kirby 64. Quando eu aluguei essa fita, que foi teoricamente meu primeiro contato com Kirby, eu aluguei essa fita e joguei. Tentei fazer tudo que dava pra fazer nesse jogo. Eu fiquei maravilhada porque ele tem uma mecânica simples, mas ao mesmo tempo, se você ver pelo tanto de combinações que ele faz os poderes, é um pouco complexo. Era fofo, era divertido. E eu não queria parar de jogar aquela porra. E tinha muita coisa pra fazer, até porque o do 64 você tem que coletar os cristais, né? Tem que sair coletando acho que 100 cristais no jogo inteiro. E eu não queria parar de jogar. Esse foi o meu primeiro contato com o Kirby. Depois de mais velho, eu fui voltando e joguei os demais. Kirby tinha pra Nintendo 64? Tinha, era Kirby 64. Olha a revelação do menino. Caralho, eu sou uma negação de Kirby. Teve pelo menos um pra todos os consoles da Nintendo. Sim. Até hoje. Ah, cara, até hoje. Gente, é menos o Switch, né? Até agora. Ainda não. Eu lembro que na minha locadora também não tinha muito jogo. Acho que eu nunca vi um jogo do Kirby lá, mesmo na época do Nintendo 64. Mas só pra vocês, tem dois. Eram, não era muito mais forte no Oriente durante uma época? Total. Até, ele teve até anime, ó. Kirby, sim. Ô, teve, nos Estados Unidos? Mas teve um... Kirby, está de volta pra você. Mas teve um anime recente também. O desenho que eu cheguei a assistir tinha até o Meta Knight no. Sim. No... Sim, tem. Esse anime passou no Ocidente, só que ele foi, tipo, muito censurado. A abertura ficou uma bosta. Pensa em, tipo, uma abertura. Né? Pega uma abertura, assim, que você acha maneira, japonesa, e aí na americana ficou uma merda. Pensou? Bom, na verdade eu contei. Pensou em uma. Tá, agora você pega essa abertura e multiplica 10 vezes mais pior. É a do Kirby. Sério? Cara, pra mim o Meta Knight é aquele vilão que ia falar um haikai olhando assim pro horizonte. Não, o Meta Knight ele é monossilábico no original, ele fala só uma palavra por vez. Caraca. Ele fala tipo... Ele fala tipo, foda-se. Não posso. Morra. Duvido. O Meta Knight ele surgiu só no Greenland 3? Não, tem ele no Dinés já. Ele só não tem nome. É, ele não tinha nome, na verdade. Uma coisa que eu gosto muito em Kirby é que, mesmo que os produtores tentem colocar várias figuras de arqui-inimigos, uma hora ou outra eles sempre acabam virando amiguinhos do Kirby, porque este é um poder deles, transformar os inimigos em amigos, veja só. A tática é Dragon Ball, derrote ou faça amizades. Poder do Goku. Caralho! Aí, só um parênteses. Eu tava vendo Dragon Ball, eu não sei se eu falei isso em algum podcast, mas é uma coisa que eu reparei realmente. Dragon Ball, cara, todos os amigos do Goku já foram inimigos dele, cara. Todos. Não, é uma palavra muito forte. Adversários. Tirando os filhos dele, mas todos foram adversários, sim. Do Kuririn até o Vegeta. Não, mas o Kuririn era inimigo no começo. Não, o Kuririn era uma criança babaca. Não, é porque o Kuririn era uma criança babaca, mas ele não era inimigo do Goku, ele não tinha raiva do Goku. Ele é adversário, ele queria ser rival. Eu percebi isso no momento do Cell, quando na saga do Cell, quando a Bulma falou, não galera, em vez de a gente treinar, por que a gente não vai lá no laboratório do Mac-Gero e explode tudo? Aí o Kuririn fala, Bulma, te falar um segredo, todo mundo aqui se odiava em um determinado momento da vida, aí todo mundo passou a se tolerar por causa de inimigos em comum, nós precisamos de inimigos em comum pra não se matar. Eu lembro o Piccolo falando, acho que o próprio Kuririn falou, pô, Piccolo, você vai lá? Eu não gosto de vocês, por que tenho que passar meu tempo com vocês? Isso, esse é o cara que agora no Super é babada Pan. Mas a relação do Gohan é sério. Cara, Dragon Ball Super é o melhor Dragon Ball. Amigos, deixa eu perguntar pra vocês. Por que vocês acham que o Kirby não fez sucesso ou não chamou nossa atenção até o momento em que ele se fez uma grande revelação em Super Smash Bros? Talvez eu não tivesse mais espaço pra ele. Eu vou responder isso, porque é uma dúvida. Nunca foi famoso pra mim durante minha infância. Eu não joguei nenhum jogo durante a infância, o que me surpreendeu. Só que eu acho que foi a má divulgação, porque eu consumia revistas de videogame muito. Eu vivi imerso nesse mundo, jogava as porras todas. E eu nunca joguei essa porra. É verdade. Mas assim, teve uma outra apresentação do Kirby não, lá. Se alguém não tinha jogo pra caralho, todo mundo jogava e tal. Eu ia falar, gente, eu vivia num mundo paralelo. Mas é para o seguinte, gente. O público que o Kirby quis afetar, em algum momento, rapidamente deixou de ser a gente. E quando a gente começou a jogar videogame, com, sei lá, 5, 6 anos que fosse, não necessariamente você tinha um Kirby pra jogar. Mas quando você passou a ter esse poder de escolha, de quero jogar alguma coisa, você ia querer jogar Sonic ou Mario, você não ia querer jogar Kirby. Mortal Kombat, né? Por que não? Por que eu gostaria de jogar Kirby, cara? O Kirby parece um jogo divertidíssimo de jogar com a Nike. Mas pra criança ele é uma bola rosa. Primeiro que você sendo criança e homem, ele é uma bola rosa. É uma parada coisa irada. Assim, é rosa. Falo com lâmina. Se no Game Boy ele era um homem cinza, né? Uma bola cinza. Não, bola verde, tá doido? não, a caixa ele é cinza. Isso. Eu não sei, cara, quando eu era criança... Não, na caixa era branco, na verdade, né? Tem essa lenda do Kirby branco por causa da caixa mesmo. Quando eu era criança, eu queria ganhar Aladdin e me deram Pequena Sereia, então... Peraí, você de ou de Grimm? Não, de VHS. Não importa, não importa. Se você ser um garoto nos anos 90, querer Aladdin e te dar uma Pequena Sereia, derrota, né, cara? É a derrota. Sim, você agradece, porque mamãe mandou agradecer. Continua essa história aí. Quem que te deu? Ah, minha tia-avó. Isso, minha tia-avó não é nada. Então, assim, é a mesma coisa do Kirby. O Kirby era um boneco rosa, é igual o Tidarian, o Master System Compact rosa. Ele vem com um jogo melhor, que é o da Mônica? Sim, ele vem. Melhor que Alex Kidd. Na verdade, não, era Sonic que vinha. Não, tá, era então... da Mônica mesmo. Não, o azul. Ah. Mas eu nem acho que o problema, assim, tudo bem você falar que... grande maioria pra nós, né? Mas se você falar que a maioria dos jogadores de videogame, principalmente naquela época, eram meninos, e isso não era uma coisa muito apelativa, pode ser, mas eu não acho que essa é a causa principal. Até porque é um jogo muito divertido e é o estilo de jogo que fez muito sucesso naquela época. Com certeza. Da forma, né? Exato. É o gênero comandante, né? Mas assim, tem um jogo de PC Engine que é muito bom, que é daquela menininha mágica. Não, calma, deixa eu ter mais um exemplo. Que é um dos melhores jogos de PC Engine que eu acho hoje, mas que é uma Magical Girl genérica da vida e que muito provavelmente na época. Que é isso? É Pop Full Mail? Pop era de Sega CD. Não, tem uma versão pra PC Engine também. É um Mega Man que é uma Roshojo genérica. Daqui a pouco eu dou uma pesquisada aqui. Deixa eu só escalar essa montanha aqui no Zelda. Esse aí não teve depois pra NES também? Não, aí você tá pensando em criar um Conquest. Ou Doropi, se você jogar Doropi japonês. Mas assim, fato é esse. Fato é que quando você é criança, você é muito mais motivado por ter esse tipo de pensamento do ai é rosa, ai é não sei o que, do que depois de velho. Agora, acontece o seguinte, depois que você fica velho, né, o que você viveu ao longo da tua vida faz alguma influência. Então, você nunca jogou Kirby a vida inteira, não é depois de velho que você vai jogar. Ah, porque eu joguei com ele no Smash. Beleza, parabéns, eu jogo com o Boxer no Smash, né? Por isso eu tô morrendo de vontade de jogar Punch-Out. Eu tenho uma teoria de boteco nisso aí. É tipo assim, você não vai num boteco novo quando você já tem um boteco onde você é fidelizado, sacou? Então, se você nunca visitou o boteco do Kirby, você não tem motivo de sair do boteco do Mario ou do Ryu. Não, mas aí eu nunca teria jogado Bubsy, por exemplo. Eu nunca teria. É, exatamente. Eu não teria jogado uma série de. Eu não teria jogado Boogeyman. Foi um dos jogos de plataforma mais aleatórios que eu joguei quando eu era mulher. Boogeyman é um Boogeyman. Vocês já jogaram Beastar? Eu joguei e adoro. Vocês já jogaram aquele. Esse eu não lembro direito o nome. Aquele da tampinha da Coca-Cola? O Spot. Não, da Pepsi. Spot. Isso. Seven Up, cara. Tem. Spot aí lá. É, o Pepsi, né? Spot com vai Spot, pra lá. Esse mesmo. Isso. É, vocês jogaram esse na época? Os dois. Ah, eu né? Eu visto... Mas isso é porque eu bebia Seven Up. Seven Up virou qual? Virou Quat? Não, Seven Up não virou nada, cara. Só deixa eu ter aqui. Pô, caraca. Tudo bem que o Cool Spot, ele não era platforming puro, né? Ele tinha visão isométrica e tal. Ah, eu mas eu o... Isso. Mas o Restart, ele era mais platforming. Ambos, tirando o Cool Spot, que já tem uma pegada mais radical, óculos escuro, yeah! O Restart, ele já é mais fofinho. Isso impediu vocês de jogar na época? Ou vocês não jogaram na época? Não, cara, eu joguei Yoshi Story e Yoshi's Island, que é o cúmulo do platformer fofinho da minha infância. Acho que irado. E acho que com certeza eu teria gostado de Kirby. Foi primeiro. Vamos lá. Ninja Mil cagando regra, mas eu acho que foi. Primeiro, um péssimo trabalho de marketing, principalmente aqui no Brasil. Não posso falar dos tempos. Certo. Péssimo trabalho de marketing. Falta de distribuição dos jogos, porque mesmo se não tivesse marketing, eu ia chegar um dia numa locadora e falar: caralho, eu nunca aluguei esse jogo, quero alugar. Eu aluguei um jogo no terceiro quarto chamado Buck Bumble, que o jogo era você voando abelha. A tabelinha. Foda-se. Cara, vou tirar uma dúvida aqui. Eu tô com aquele álbum da Nintendo World e tem o Kirby na capa. Tem as figurinhas dele. Sim. A Nintendo, ela chegou a fazer realmente... Pergunta aí, talvez não foi Smash Bros. Cara, peraí. Tem Pilotwings 64, Smash Super Mario World 2... Então é na época do Smash Bros, não? É, foi quando a Nintendo com a Gradient se juntaram e começaram a... Não, a Playtronic é mais antiga que isso. Então é logo depois, quando ele entrou... Aqui, ó. Kirby's Block Ball. É... acho que é só isso que tem do Kirby aqui. Ah, não, tem o Kirby's Air Ride do Nintendo 64. Não vem por aí. É, esse Air Ride, na verdade, ele foi cancelado no 64 e foi lançado no GameCube. Sim. Bom. Ele é o jogo do Kirby no GameCube. Isso, é porque no GameCube ele não teve jogo de plataforma do Kirby. Era pra ter tido, por algum motivo não teve. Aí eles lançaram, antes, né? Aí eles lançaram esse Air Ride, que é um joguinho de corrida do Kirby. Tipo Sonic Riders, tá ligado? E aí lançaram ele no GameCube pra, só pra, tipo, não passar batido. Tipo, olha só, não, aqui ó, tem Kirby aqui no GameCube. Tem, é de corrida e foda-se. Mas joga, tem. Compra, é legal. É tudo do ROM? Sim, é todos. Não, a maioria deles é da Hall. O Air Ride, se não me engano, era da Hall e passou pra outra depois. Inclusive, o jogo. Todos os jogos do Kirby que eu joguei depois de mais velho, eu me diverti bastante jogando. Eu joguei um que eu não lembro agora se era de 3D. Não, acho que era de Wii. Que era um como se fosse todo feito de linhas de nylon. E. Ele é lã, cara. É pior. Epic Yarn, né? 3D. É lã, cara. Não, é de Wii. Não, mas é de lã, meu filho. É um tecido. Ah, tem o de Wii também. Esses agora, mais recentes, são o Yoshi e o Kirby entraram muito nessa linha. Eu tô procurando aqui alguma Nintendo World de fácil acesso pra eu ver esse negócio das propagandas, porque eu acho que tinha propaganda sim. Cara, Nintendo World... mais fácil até. Eu vou te aquelas dizer... newsletters da Nintendo. Quando a Nintendo World surgiu? A Nintendo World surgiu perto da época do Ocarina of Time. Ocarina of Time era 98. Então, a gente já tinha Smashing, eu tava muito próximo de Smashing, acho que era 90. Tava perto de ter. Então, acho que não é válido a gente usar a Nintendo World como parâmetro. Eu acho que é mais negócio a gente ir na Ação Games, na Super Game Power. Super Game Power eu sei que teve matéria e não foi só uma, não. É? Sim. Super Game. O PH aqui, ó. 99 que saiu o Super Smash Bros. É, tô com o manualzinho aqui. É, então deixa eu ver aqui, tem aquele Game Box. Não, então, 99 saiu o Smash Brothers e foi em 99 quando eu e a maioria das pessoas conheceram o Kirby. É, seguindo essa linha de raciocínio, antes disso, a gente não tinha muita coisa sobre o Kirby. E se tinha, ele era dar uma atençãozinha de canto de revista. Além não, disso, conta não, tinha página. É. Eu lembro que o Superstar teve matéria de capa. Não, matéria de capa não, tá? Mas teve umas duas, três páginas. Super Game Power 29. Aí, ó, obrigado. Oh. Sabe que tinha. Porra, ainda bem que temos internet. E meus 35 GB de coleção de scan. É, moleque. Ah, que delícia esses manuais. Vamos mudar o foco então. Quando vocês eram crianças, vocês jogaram Kirby? Eu joguei de NES. Você não conta da que você jogou a vida. Não, quando era moleque não. Jesus jogou. Mas quando era moleque não. Ah, aliás, eu joguei um jogo chamado Jesus pra MSX. Muito bom. Muito bom, por sinal. Jesus, a bioarma. Mentira? Sim. Faz sacanagem, caralho. Sério. Não, deixa eu falar o seguinte. É, eu tinha todas as locadoras que eu tive: Ficha, Vogue Videolocadora, Zebra Videolocadora, Paul Games. Colotel, minha namorada. Colortel, ela me lembrou aqui. Essa eu não tive ficha, mas ela deve ter tido. Aqui, ó. Tinha um Kirby, eu nunca aluguei nenhum. Propaganda da Nintendo que vinha naqueles jogos que você comprava: Kirby Superstar. Primeiro jogo de ação de aventura Kirby para Super NES, mais de 9 jogos e 24 personagens diferentes. Kirby pode até mesmo criar um assistente para ajudá-lo na batalha. Um dos jogos mais extensos do Super NES, 32 MB de memória. Agora, eu só não tenho a data desse papel aqui. Era na época da Nintendo World já. Deve ser 98, 99. Cara, que delícia isso aqui, ó. Game Boy 1 mais 1 mais 1 mais 1. GG, então. É, edição 31 de março da Ação Games de 93. É, tem o Kirby lá. Falando do Kirby Neto. Encontrei aqui como é que é o nome disso? Propaganda da Nintendo do Kirby Superstar, na época que ela começou a lançar os jogos oficialmente no Brasil. Na época da Petronic ainda, hein? Você tá vendo essa revista, né? Não, em parte. Tem aquela... Eu tenho muita coisa guardada aqui que eu não sei se eu deveria ter, mas tá servindo finalmente pra alguma coisa. Ih, caralho. Eu lembro de ver a fita de Kirby de Super Nintendo na locadora. A única que eu fui lá e peguei e aluguei foi a de 64, porque foi meu primeiro contato. Não, legal. Mas eu tenho a teoria, já juntando as nossas teorias aqui, dá pra gente chegar à conclusão nesse tópico de que Kirby não veio aos nossos olhos antes porque a gente tava numa época de ascensão de videogames, né, aqui. E, cara, era muito jogo pipocando ao mesmo tempo. E nós, sendo crianças, a gente vai prestar atenção, obviamente, no que é mais chamativo, mais atrativo, mais radical aos nossos olhos. E também o que tá na boca do povo, por exemplo. Eu acho uma boa teoria, mas eu discordo porque eu acho que a ascensão dos videogames aqui, principalmente no Brasil, foi na época do Phantom, do Master System. No Super Nintendo a gente já tava muito bem consolidado. E tanto é que eu perguntei, teve coisa pra Super Nintendo? Aí falaram, teve. Cara, mas olha só, o primeiro videogame que eu fui ter, eu já tinha 8 pra 9 anos, já era 94, já tinha Super Nintendo e o cassete. Eu só não tive, naquela época, eu fui ter depois. Uhum. Então a consolidação é um período não é tão orgânico assim. Não é de uma hora pra outra, isso demora. Não é fácil de achar assim, não. Ai. Esse processo de consolidação de videogames pra gente demorou bastante. Eu tenho pra mim, sinceramente, que foi algo que se estabilizou e começou a fazer parte do nosso dia a dia, tal, tal, tal, no PlayStation 2. Do PlayStation 2 pra trás. Eu acho que sim. Acho que... Do PlayStation 2 pra trás ainda era tipo, ah, diversão, ah, não sei o que. Sabe, não era algo visto com um viés mais sério e não fazia, sei lá, parte da nossa cultura também. A viés mais sério só foi se tornar quando a nossa geração cresceu e ganhou poder aquisitivo, eu acho. Não, tudo bem, não discordo de você. Mas eu tenho pra mim de que isso, assim, a base se consolidou mesmo, assim, 100% PlayStation 2 pra frente. Uhum. Mas, voltando a Kirby, porque é da Bolota Rosa que se me falar. Porque se não for o Bate Frente Soco, aí a gente foca, mas como é Bate Frente Soco, a gente tem que falar. Vamos falar do Peter Pan? Peter não, Pan. Não hoje. Hoje não, Satan. Mas, amigos, vamos. Agora vamos pegar. O Sakurai veio, ele pegou um monte de franquia que estava esquecida. E o Super Smash Bros. Ele foi um divisor que trouxe pro holofote vários jogos da Nintendo que estavam lá esquecidos, que já ninguém se lembrava muito bem, que teve um jogo ou outro, que fez só sucesso mais no Oriente, tal, tal, tal. Então, o Sakurai, ele pegou ali pelo menos alguns que a HAL mesma criou, trouxe pro holofote, colocou no Smash Bros. O Kirby, principalmente, o Kirby sempre estava ali na linha de frente, ele tá desde o primeiro Smash Bros. E aí, desde então, o Kirby parece que renasceu, né? Ele já tinha aí jogos, mas ele renasceu, digamos assim, a partir do Smash Bros. Hoje, a gente tem pelo menos um jogo dele para cada plataforma. É, e pelo que tu tá falando, sempre foi assim, né? É, foi. Mas por que Kirby não tem o mesmo, como eu posso dizer, não é importância a palavra que eu quero? Os personagens. Não tem o quê? Relevância. São. Olha só, rapidão, só interrompendo aí. Kirby's Dream Land 2 esteve à venda no Brasil por R$3,1966. E aquele pacote especial de Pokémon com Game Boy Pocket, cartucho Pokémon, Cabo Game Link e de jogo, R$3,59,66. Uou! É, mas vamos lembrar que R$59,66 era o dinheiro de uns. Era um ser humano. Não, pensa que era tipo R$180 naquela época. Quase metade do que a gente tinha pensado de 300. Tipo isso. Enfim. Por que Kirby? A gente sabe que é divertido pra caramba, a gente já conhece, a gente acha bonitinho, não sei o quê. Mas por que Kirby ainda não tem a mesma relevância? Sei lá, um Mario, por exemplo. Sua pergunta é muito... Porque ele veio depois? Mas, primeiro... Olha só, eu vou ser muito polêmica e muito tendenciosa agora, mas eu acho, sinceramente, Kirby um jogo de plataforma muito melhor que Mario. Eu sei que Mario inovou e trouxe um monte de coisa, porra, Mario Galaxy tá aí, Super Mario 64 e meu Deus, mas porra, eu acho Kirby suprassumo do platforming. GG, bota aí na conta. Quem era criança, nessa época que é 99, que não era o nosso caso, podia ganhar um Super Nintendo com dois jogos, Super Mario World de Kirby's Avalanche. Justo. Qual Kirby's Avalanche, ele é tão bom assim pra ser superior a Super Mario World? Não, porque Kirby's Avalanche é a ovelha negra da família. É, o Avalanche não conta. Pois é, então eu acho que quem ganhou o Super Nintendo nessa época de 99, comprando aqui pela Nintendo by Gradient, acabava tendo que decidir entre o Super Mario. Eu entendi! Finalmente! Por que eu achava que Kirby era um joguinho tipo Tetris? Por causa do Kirby's Avalanche. Sim, era o de minigame. todos. E eu cheguei a jogar esse jogo. Agora tô lembrando, eu joguei no Super Nintendo e falei, porra, que... Whatever, Kirby é um mascotezinho de joguinho de Tetris. Não é o Superstar, que é o de minigame, que é os 6 jogos? Em... O Superstar tem minigames dentro dele e tem main games, tem main stories dentro dele. Tem tipo 5 main stories e um mini... Não, tem acho que 2 minigames, 2, 3, algo assim. É tipo, tem muito jogo dentro do Superstar. É, porque o Kirby Superstar naquela época você comprava por R$69. Uau! Sim, mas era tipo muito jogo, era muita... Que era Superstar... propaganda no passado, cara, que a gente vai voltar. Tá no tempo ouvindo esse podcast, vai comprar um jogo. O Superstar, ele tem muito. Ele tem muita coisa dentro dele. Pensa que você tá comprando, tipo, 3 Super Marios e 2 Yoshi Island em um jogo só. É tipo isso. Caralho. Olha só, vamos lá, Gigé. Pensa comigo. Acompanhe. Estou estendendo a mão. Você confia em mim? Confio, vamos lá. Então vamos embora. Kirby, de todos os Kirby's que eu joguei, principalmente os mais antigos, eles nunca me apresentaram um desafio muito grande. Eles tinham uma jogabilidade um pouquinho mais elaborada do que Mario, ou seja, não era questão de pisa pular na cabeça do inimigo, era você engolir, absorver poder, jogar, vomitar na cabeça dos outros, etc. Só que as fases eram simples, não era muito difícil. Então, quando eu afirmo dizer que era muito melhor que Mario, é um pouquinho difícil, porque o jogo não era tão desafiador. Mario já era mais difícil, Mario era um pouquinho complexo, você zerar numa sentada, você perdia, acabava todos os continuos, frustrava, show de bola. Kirby, tu senta, zerei, devolvi pra locadora, nunca mais aluguei. Entendi. Entendi teu ponto. Esse é um mas... porque eu acho que pode não ter sido tão popular. Tudo bem. Agora, você ainda tá segurando minha mão, né? Claro. Beleza, ok. Vamos pegar o Kirby 64. O Kirby 64, ele já é bem mais desafiador. Aliás, não, vamos voltar antes. A cada Kirby que saía, sempre tinha algo mais desafiador. Até porque, assim como vários jogos da Nintendo, as mecânicas que eles implantam é a base do jogo. Eles não pensam na história primeiro. Eles pensam primeiro nas mecânicas. Com Kirby assim, com Zelda assim, com Mario assim. Basicamente todos os jogos ali dos mainstreams são assim. Então o Kirby não é diferente. O do Nintendo 64, ele tem a mecânica. Os poderes que o Kirby pega, você pode combinar mais de um poder. Então você tem tipo, você pega, sei lá, a espada, o poder da espada, Sword, e depois você combina com o fogo. E aí você tem uma espada de fogo. Se você pegar a bombinha, o poder da bomba, e misturar com a de gelo, você tem tipo um foguete de gelo. E assim vai. Ele vai combinando vários poderes. E esses poderes você tem que usar pra resolver os puzzles das fases. Pra que você resolve esses puzzles? Pra pegar os cristais. Pra que você tem que pegar os cristais? Pra fazer o final verdadeiro. Então, tipo, vai tendo desafio. A cada jogo, mais você vai tendo desafio. Esses de portátil, por exemplo, já são bem mais elaborados. Você tem que, sei lá, ir cavando tesouros pra conseguir decifrar a historinha do ratinho ladrão lá, não sei o quê. Você tem aquele do Kirby que você vai fazendo o caminho pra ele com a Stylus. Como é que é o nome? Rainbow Curse, alguma coisa assim? Que é, parece simples, isso, Rainbow Course, que parece fácil, mas é difícil pra porra você fazer, resolver os mistérios da fase, fazer ele chegar em algum lugar só daquele jeito com a Stylus. É difícil pra caramba, apesar de parecer muito fácil. Então, em questão de mecânica, eu acho que Mario e Kirby foram evoluindo juntos, sabe? Cada um foi pra um lado, separado, claro, mas Mario sempre ganhou mais destaque. Tudo bem, veio antes, tal. Mas eu acho os de Kirby muito mais bem feitos de um certo ângulo. Olha, eu fui ver agora aqui o do Nintendo 64. Realmente, eu tô muito chocado não ter visto isso quando era moleque, porque eu ia amar esse jogo. Esse jogo é fantástico. Ele parece ser iradíssimo e era uma época que eu adorava jogar essa porra. Joga em stream! joga em stream, sim, faz. Sério, você vai adorar. Ah, faço. E assim, eu gostava de Yoshi Island Story, foda-se, fora do Nintendo 64. Gostava dos jogos Super Mario, gostava de Sonic. Sempre gostei muito de plataforma quando era criança. Então, porra, tinha tudo pra eu gostar disso. Eu sinto incompleto sabendo que eu não tive isso na minha infância. A vontade de voltar no tempo e falar: menino, segure isso. Ah, mas tem que calar a boca e segura isso. Bota no videogame e joga. Game Center CX, né? Abertura com a Arino dando um videogame pro menino. Sim. Mas então, eu acho muito... Muito não, eu acho um pouco injusto, sabe? Kirby sempre esteve aí, mas nunca ganhou devida atenção. Agora que ele tá nos Smash Bros, ok, ele é um pouco mais relevante, mas ainda não tem o destaque que merece, sabe? Cara, eu acho que ele é um personagem que ele é conhecido por todo mundo. Agora? Agora, exato. Hoje em dia. E eu acho que ele é um dos personagens mais relevantes da Nintendo, óbvio. Existem personagens muito mais... com muito mais presença, existem. Mas ele ainda é um dos personagens mais relevantes da Nintendo. É. Ele tá na frente de quem? Da galera de Fire Emblem, né? Que todo mundo também só acha que... estreou em Smash Brothers, né? Hoje em dia? Hoje em dia eu acho que ele tá na frente da Samus. Hoje em dia. Ah, não tem mais metragem, né? Pois é, justamente. Mas eu... Então, ele se tornou um personagem... E a Gabi é aquela risada sem graça do tipo, porra, né? Que fudido. É, fudido. Mas, porra. É, não tem Donkey Kong também, direito. Tem quê? Ah, Donkey Kong teve uns dois aí, que tipo, do game do 3DS é legalzinho. Teve tanto quanto teve Kirby, entendeu? O ponto é, Kirby hoje é um dos mainstreams da Nintendo. E eu vejo isso, eu vivo isso. E eu não vivi isso quando eu era moleque. É, por isso eu quero que todo mundo que escuta esse podcast e não tenha tido um contato muito forte com o Kirby, dá uma chance. Porque é um plataforma divertido, é diferente, não, a jogabilidade não cansa, porque tem coisas bem diferenciadas, é bem elaborado a jogabilidade. E ele traz uma experiência bem, bem interessante, diferente do que você vai estar muito acostumado a jogar nos jogos mais pão, pão, queijo, queijo, saca? Principalmente naquela época. É, os jogos mais recentes, por exemplo, de Wii U, que é o Maldição do Arco-Íris, que é um dos únicos jogos de Wii U que você tem que usar caneta, aliás. Não, ele... não é Curse, é Corse, cara. Não, é Maldição. Certeza? Não, mas faz todo sentido. Não, tem o Rainbow Corse e tem o Canvas Curse, não é esse? Ah, aí deve ser esse. Rapaz, não, Kirby e a Maldição do Arco-Íris. Não faz sentido Rainbow nenhum. Curse. Porque na verdade o que você faz é criar cursos, caminhos com a caneta no formato de arco-íris. Pode ser que algum japonês tenha feito besteira, mas os americanos deixaram. E esse é bem legal, que você tem que usar caneta, etc. E ele parece bastante um minigame de Mario que tinha no Mario de DS, que era onde você tinha que desenhar uns trampolins e ficar pulando os Mariozinhos. Que é o melhor minigame do mundo. Não, melhor é da bombinha, vermelho e preta. Mas... Eu prefiro esse. Não, existe Capitão Toad. Agora, o que você... O que é interessante a gente levantar é que enquanto você tá falando... Esqueci o que eu ia falar. Ok. Deu branco. Não, existem situações em que eu esqueço o que eu vou falar. E aí eu começo a enrolar o começo da frase pra ver se eu lembro. Vai, fala dela. Aí eu... quando eu percebo que eu não tô conseguindo, eu desisto. Eu falo, não deu. Normal, calma. Qual é o seu favorito, Gegé? O meu favorito é o de Nintendo 64, que não seria diferente. Mas eu quero saber a pergunta que vale $1 milhão. Por que ele é o seu favorito? É que nem pedir pra escolher um filho, né? Por que você gosta mais desse filho? Kirby 64 é meu favorito. Eu acho que é um pouco da... tem um pouco do fator memória afetiva. Afinal, ele foi tipo o meu Kirby. Mas eu rejogando ele depois várias outras vezes, eu percebi que ele tem algumas mecânicas muito bacanas. Ele tem o sistema de combinar os poderes do Kirby, né? Como eu tinha comentado. Isso para resolver os puzzles. E os puzzles é para pegar. Você resolve para pegar as partes do cristal. Os cristais você precisa para fazer o final verdadeiro. Tal. Então é uma série de fatores. É uma coisa que vai levando a outra. Isso eu acho simples, mas ao mesmo tempo complexo. Eu gosto dessa dualidade do Kirby, das mecânicas por trás do Kirby 64. E eu gosto muito dele também. Isso tem outros Kirbys, depois que eu joguei os mais antigos, eu vi que tem também. Mas como o 64 foi meu primeiro contato, quando você chega no final do jogo, você enfrenta o último boss como se fosse um shmup, porque o Kirby meio que assume a forma de uma navinha. Isso é muito fantástico. É muito fantástico. Tem nos outros jogos, nos anteriores tem isso também, mas o 64 foi o meu primeiro contato, eu achei isso genial na época, muito bom. É isso aí. chegando ao final de mais um. Eu gosto de jogos de diversão e curves e voltas rodas e... Melhor, Gegé, melhor âncora. Foda-se, vou embora, galera. Valeu. Não, ela não fez a sua fundada de cocainômano. Eu não consegui fazer. Eu ia emendar num... Ai, mas eu não consegui. Eu não tinha fôlego de track. Falcon! Agora... Cara, muito bom. A principal pergunta fica... Gegé, Kirby, dê uma... Um filme dos anos 90 para Kirby. Ok. Que difícil, cara. É por isso que eu pergunto. Né? Não, pera. Você não vai perguntar nada. Eu que vou perguntar. Calma aí. Eita! Ah, é, cara. Você tomou um lugar de host no final. Que feio. Eu que vou perguntar. Deixa eu perguntar. PH! Olá, Gegé, tudo bem com você? Olá, tudo bem. Eu não vou usar o de filmes, não. Eu vou usar. Sabe o quê? Desenho. Eu ia falar desenho, mas eu vou falar seriados. Dê um seriado dos anos 90 para Kirby. Caraca, um seriado dos anos 90 para Kirby. É. Full House! Sabe por quê? Full House! Caralho! Ele via isso? Completamente simples de você ver. Você pode acompanhar sempre a qualquer momento. Ele é muito divertido, engraçado pra toda a família e mesmo assim ainda tem a sua complexidade. Caraca, parabéns. Tudo parabéns. Bem. Não tem nada de complicado em Full House. Tem sim! Que seriado seria então? O tio que aí tem um problema com outro cara lá, que aí você tem um episódio mais fios, etc. Etc. Qual seriado você dá? Vai, sua vez. Que seriado eu daria? Porra, mas complicado, sei lá. Não, por que não? Acho que o Highlander de TV. Eita. Ok! Não, porque ele te diverte pra caralho, mas pode ser complicado você entrar se você quiser jogar tudo. Ok. Igual o lore de Highlander é imenso. E você pode simplesmente ver um só e querer parar por aí, que já é o suficiente. Você vai achar... Ver o primeiro filme e falar, já é. Você pode achar tipo, o melhor filme do universo só vendo o primeiro, e é justo. Sendo baixo Frank Soco, porra, Daigo, o McCloud que aparece lá, ele é canon ou não? Ele é canon, ele é primo do Connor, o Duncan. Tem alguma coisa a ver com o desenho, não, né? Não, o desenho é renegado, o desenho não é canon. Porra. Ah, ele tem desenho de Renegado? Sim, você não quer saber disso. Que isso, virado do caralho. Satanás. Você esqueceu? Que verazes, dê um seriado para todo. As aventuras do jovem Indiana Jones é uma porta de entrada para drogas maiores. Pode crer. Entendi. Sem ele você não saberia que Indiana Jones foi criado na França com putas. Eu não sabia disso até agora. Muito obrigada pelo convite. Mas é da hora, mas eu não quero falar o que eu pensei, porque é babaca. Então eu vou falar só um maluco no pedaço. Caraca, muito bom. Mas Pelé? Caraca! Mas pô, eu vou te explicar então. Não, vou falar. Ah não, vai explicar sim. Não vou, cara. Eu quero saber. Não precisa, não precisa. Vai explicar, não sabe não, né? Filha da puta. Não precisa falar, não precisa. Pensa. Sim, sim. Não, só pensa. Que essa é a história de uma pessoa que morava em Galera. Essa é a história de uma bolinha rosa que come a porra toda. Não, aí já perdeu a rima. Faz direito. Não sei rimar, isso é muito ruim. E tocava bateria, hein? Não. Porra! No dia que você tiver que rimar pra tocar a bateria, tá fudido. Caralho, cara, mas é rimas da bateria. Você tem que manter um ritmo lá. Cara, eu garanto que o tum rima com tum. Ritmo não é rima. Mano. Trau. É varal. É isso aí. E, GG? Eu. Como é que eu... O que você vai me perguntar se eu tiver que falar pra você como as pessoas podem entrar em contato pra dar suas sugestões, críticas, elogios e porradarias com o tema do Kirby? Vocês podem mandar e-mails. Não. Foi isso que eu perguntei. Ok. Perguntei. O que você tem que perguntar pra mim pra que eu possa dizer como as pessoas devem entrar em contato? Eu que tenho que perguntar isso? Eu não saquei. É, você vai tem. Por aí. Tá bom. É... Vídeo inimigo. Olá, tudo bem? O que as pessoas têm que fazer? Caso elas queiram mandar sugestões, críticas, elogios à minha pessoa que está aqui de host hoje, ou portarias para este episódio sobre Kirby. Se as pessoas estão maravilhadas com a sua, com a minha, com a nossa opinião de Kirby e querem contribuir com mais informações ou simplesmente reclamar da maneira que nós estamos dando informações da série, podem enviar seus e-mails para eugostojogos@francesoco.com. Mas a diversão não para por aí. Agora eu pergunto pra você, Gegé. Aonde mais as pessoas podem encontrar as coisas de Baixo Frente Soco? Em twitter.com/baixofrentesoco, em facebook.com/baixofrentesoco, em youtube.com/baixofrentesoco. Tudo /baixofrentesoco. É, isso aí. E Lápis? É isso. Me fala, cara. Quer fazer um jabá aí, qualquer coisa? Sim, eu na semana, algumas semanas atrás, já não sei mais quando, eu estive com o pessoal do canal Tutorial, que é lá do Porto dos Fundos, na Brasil Game Cup. Eu narrei um campeonato de Game Beasts deles. Esse jogo é mor fenomenal de ruim. É tão ruim que ele dá a volta. Irado. Muito bom. Joguinho de luta com massinha de modelar. É Lore BFS. É Lore BFS. A gente vai jogar ele um dia aqui. E o vídeo tá no ar agora, já. Na verdade, já tá no ar pelo menos há uma semana e meia. Nesse momento que eu tô gravando, tô lançando o programa. E vai ter o link aí no post. E talvez tenha rolado alguma coisa semana passada, mas eu não tenho certeza ainda. Então, não vou falar de jabá do que pode não ter acontecido. Mas assistam lá o nosso Galvão Bueno dos joguinhos. Isso, mas me vejam. Me vejam. É, um Galvão Bueno que não quer fazer você vomitar e tal. Amigo. O Ilap, nosso amigo das redes sociais que tá aí marcando presença com todos os nossos amigos aí que ninguém mais tem, sabe? O Ilap é um cara muito... É isso aí, eu sou muito social. Incrivelmente, né? Gente não. Incrivelmente, eu sou muito social. Lapso Media, tá na hora de lançar, hein? Caralho, quem diria? É isso aí. Gegé? É isso. Eu. Você não tá mais jabá de nada, você é bastante soco mesmo. Então... Você é um soldado. Fui recrutado, agora já era. Então é isso aí. Os tenentes. Diga abraço até semana que vem, Gegé. Eu digo abraço até semana que vem, Gegé. Diga tchau, Lilica.